Oi, meu nome é Kivi, sou biomédico e eu queria saber o que é soberania alimentar. O povo soberano é aquele que decide livremente os próprios rumos. Portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais do seu país que possibilitam a produção de alimentos. A terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberano e poder decidir quanto à nossa alimentação. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. A Rádio Pública da UFPR. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Aqui quem fala é o guitarrista Ítalo Salles. E eu gostaria de convidar todos vocês para o show de lançamento do meu primeiro álbum, Dorsal. Valorizando as coisas da nossa região. Forró, mestre e viola. A música, a poesia, a notícia, a curiosidade do Nordeste. O espaço para o artista da autêntica música nordestina e outros representantes da nossa cultura popular. E para a apresentação do seu programa, aí vem Ivan Ferraz, o comunicador sertanejo. Aqui a gente lembra o poeta Patativa do Açaré. Veja o que ele diz. A moléstia mais horrível, que mais dói, mais infama, é a ingratidão incrível da pessoa que a gente ama. Alô, Recife, alô, internautas. Boa tarde. Está começando a maior festa nordestina no seu rádio. É a nossa rádio pública levando até você forró, veste e viola, um programa com cheiro de mate e terra molhada. Estamos falando dos nossos estúdios no bairro de Santo Amaro, Recife, Pernambuco, Brasil. Eu sou Ivan Ferraz na apresentação e Alexandre César nos trabalhos técnicos. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Assim diz a experiência popular. É para a gente refletir. Vale uma reflexão. O amor produz a felicidade. Aos internautas, o meu abraço. Um abraço do tamanho do Brasil. Agora aumenta o volume do seu rádio que a festa vai começar, abrindo a porteira do nosso forró com a sequência na arte da cantoria. No verso eu vejo a poesia do grande Zé Laurentino. No forró Luiz Gonzaga, que é dança e que é masculino. A viola, João Lourenço, Vila Nova e Zé Galvão. E falando sobre o repentista, eu lembro que por volta de 1940, o cantador repentista conquistou o mundo radiofônico. Caboclo tímido, voz rouca e anasalada, e melodia triste.